Pusyane Sucesso. Essa é uma das músicas mais lindas que eu já vi. Essa letra é demais. Assim, ó. Já doeu, mas hoje não dói mais. Sucesso, tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor que aleijou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você, e tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender, te esquecer. Foi, mas não é mais. Te comer, e já foi, mas não é mais. Tá número um da minha vida. E sinto em te dizer, mas eu já superei você. Onde na guitarra? O nosso amor casou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. E não tem mais você, e tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender, te esquecer. Não é mais, mais a minha notificação preferida. E já foi, mas não é mais. Tá no meio da minha vida. Sinto em ti te dizer, mas eu já superei com você. Puxarei a minha notificação. E já foi, mas não é mais. Tá número um da minha vida. Sinto em ti te dizer, mas eu já superei em você. Sucesso! Sucesso.